vida diamante é meio arriscado, um pouco difícil, a barca furada, mas eu escolhi viver desse jeito. Não é nada fácil, eu mudei meus conceitos, o tempo passou e eu fui me envolvendo, o mundo girou, eu acabei me perdendo. Com essa loucura a gente não pode brincar, uma ligação perdida, tudo pode se acabar. E foi tipo assim, bem dessa maneira, duas horas no motel que não me sai da cabeça. Seu corpo suado me faz delirar, sei que é proibido, não posso me apaixonar. Pior que eu já me sinto preso, não dá pra negar, eu sei que vai dar merda, é melhor parar. Eu não quero mais essa vida diamante, pra mim não dá mais. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Essa vida diamante eu não quero mais, essa vida diamante pra mim não dá mais. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa vida diamante eu não quero. Ramos, aquele abraço, meu irmão. Seu corpo suado me faz delirar, sei que é proibido, não posso me apaixonar. Pior que eu já me sinto preso, não dá pra negar, eu sei que vai dar merda, é melhor parar. Diamante, eu não quero mais essa vida diamante, pra mim não dá mais.